vou perder a fé. Irmão, sabe como é. Não desisto, eu insisto, porque sei, vou vencer. Jamais vou perder a fé. Irmão, sabe como é. Não desisto, eu insisto, porque sei, vou vencer. Jamais vou perder a minha fé. Aconteça o que acontecer, dê no que der. Angústia e sofrimento vem me abater, mas eu não me abalo porque sei que vou vencer. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã com certeza. Tenho fé no Deus que me deu a salvação, mandou o seu filho pra me dar a redenção. Hoje ando de cabeça erguida pela rua, muita fé em Deus porque a vida continua. Fugindo sempre da aparência do que é mal, nunca estou sozinho, sigo sempre na moral. Sua promessa vai se cumprir, eu tô ligado. Eu sinto sua presença aqui do meu lado. Obrigado por me fazer um vencedor. A ti, Jesus, entrego o meu louvor. Jamais vou perder a fé. Irmão, sabe como é. Não desisto, eu insisto, porque sei, vou vencer. Jamais vou perder a fé. Irmão, sabe como é. Não desisto, eu insisto, porque sei, vou vencer. Guerreiro que é guerreiro nunca foge do combate. Só vence a batalha quem é forte, não o covarde. A fé não se explica, mas traz felicidade. Eu quero o tempo bom que vem depois da tempestade. 100% puro, eu não me misturo. Desse lado só quem é, ninguém fica em cima do muro. Amigos aliados que oram por mim, sem desistir, vão comigo até o fim. Eu sei quem trama, eu vejo a conspiração. Tô sempre ligeiro, essa é minha missão. Não fujo, não corro, eu encaro de frente. Nessa guerra sou mais um sobrevivente, mas sigo em busca da minha vitória. Eu já tomei posse, chegou a minha hora. A fé que eu tenho nunca vai desaparecer. Meu Deus está comigo e é assim que eu vou vencer. Jamais vou perder a fé. Irmão, sabe como é. Não desisto, eu insisto, porque sei, vou vencer. Jamais vou perder a fé. Irmão, sabe como é. Não desisto, eu insisto, porque sei, vou vencer. Na correria, todo dia, com Jesus na parceria. Sempre pedindo sabedoria para viver um novo dia. Seja aqui ou lá, em qualquer lugar. Jamais vou perder minha fé, nada pode me parar. Insisto, persisto, firmão, resisto. Luto pela fé em nome de Jesus Cristo. Fé no Criador, fé no Redentor, que me posicionou para ser um lutador. Quem eu era, quem eu sou, olha só, demorou. No nome do Deus vivo, muito mais que vencedor. Pela fé estou aqui, firmão, não dudi. A fé sem obra é morta, cuidado pra não cair. O recado foi dado pra você que não entendeu. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nada de DJ ou piste, fale o que quiser. Estamos firmes com Jesus, não vamos perder a fé. Jamais vou perder a fé. Irmão, sabe como é. Não desisto, eu insisto, porque sei, vou vencer. Jamais vou perder a fé. Irmão, sabe como é. Não desisto, eu insisto, porque sei, vou vencer. Jamais vou perder a fé. Irmão, sabe como é. Não desisto, eu insisto, porque sei, vou vencer. Jamais vou perder a fé. Irmão, sabe como é. Não desisto, eu insisto, porque sei, vou vencer.